quem erra. Aqui não tem replay de cena, mancada é sem boios, menor é problema. Pra cima se vem contra, não pisca nem tenta. Até as tiazinha da quebrada é marrenta. Pesado a milhão, bem pior que o começo. Sente o grave, doidão registrado. É nós mesmo, salve aos prédios de concreto e aço. Salve! E aos humildes barraco de madeirite. Com a licença da palavra pra chegar no requinte. A bancada é sonora, é pique dinamite. Desacreditou, é o seu terror que voltou. Apoiado por vários que nunca se entregou. Pro sistema que forja, escraviza a favela. Pra religião que engana, condena. Quem perde, que sofre e se desespera. Olha a dona Maria, é só flores e velas. Moleque magrelinho da canela cinzenta. A sociedade julga e a mãe que lamenta. Vai buscar na marra e esquece da escola da caneta. A pistola e a mente decola. Não tem treinador, é só ódio. Arrancou o sonho de ser jogador. Tá no retrovisor, observador. Olha o brilho das pratas na sequência. Ele vai buscar do magnata de sonata. Pajero de Jetta, Nissan. Ele sonha no hoje, prevendo amanhã. Minha voz é por nós, sempre foi, é o que é. Sem pisar, sem falhar, sem moscar, sem dar pé, sem tititi, blá blá blá. Os de verdade sabe, puxa a caminhada, tamo pronto pro debate. Atitude consciente, chegar junto é o aval. A voz mais pesada que dispara de fal. Primeiramente agradeço o convite pra eu narrar o cotidiano de CM City. Virei hábito a narrar os barato louco, que acontece desde sempre, já não é oculto. Hoje afirma que tá de cima, de rolê na avenida. Lacrado no G5, no bolso um pentão de 30. Herói da nova era, na pista da Opinote. 5 tiros pra cima, pega a contramão e foge. É um molecote que não tá pra brincar de Pablo Escobar. Não cai com fita de 5, implora pra mãe vir buscar. Não paga veneno na praia, no chão da galeria. Tem um qualquer guardado pra molhar a mão dos butineiros. Que dá um raio na escama, invade o posto de pistola. Abastece, pega um malote, corta giro de XJ. Cola no baile de Jack, Fire de Juliette. Na contenção, uma Glock do lado, uma paniquete. Não se espelha, mas o espelho dos menor, que segura os BO, que chega junto e só. Nunca quer ser tirado, nem menos homem. Quer sobreviver pra amanhã ou depois tá na linha de frente do ponte.